nós dois abraçadinhos na varanda da casinha tão sonhada, encaixados feito caracol. tentei conhecer o amor um dia, mas na verdade nunca pensei que o meu amor existia. Tanto, tanto que acreditei que entretanto já não sabia se esse tanto que tanto juntei era amor ou fantasia. Agora não fales. Esta caladinha.

preso entre eu e você. Um silêncio, um grito, sim ou não. Eis então que o pedaço de mim que é só teu é intento sem tanto intenção. Quando eu vejo você, a velha história de um amor que sempre acaba bem. Um tanto demude pra hoje em dia. Antigamente tudo era bem mais chique, porque a gente nem sabe porquê. Mas acontece que eu nasci pra ser só de você. É claro que a sorte também ajudou. Ultimamente, um romance dura pouco. Cola seu rosto no meu rosto, enrola seu corpo no meu corpo agora. Está na hora de dançar. Será que a gente ainda será a velha história de um amor que sempre acaba? Meu bem, andando, andando,